E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, verdade, e vimos nele a glória de Deus. O que isso tem a ver com o Natal? É melhor a história do presépio. Os anjos, os bichinhos, o coxo, a mamãe, o papai, o menino, a estrela, os amigos visitando, trazendo presentes. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um trecho, como poderíamos dizer, de grande densidade teológica, teologicamente denso. O hino misturado com expressões teológicas que acabamos de ler. Esse é o hino do Logos, cantado provavelmente na igreja primitiva, e está entremeado de textos de São João no meio dele. Era um cântico da igreja, denso de teologia. Por quê? Tudo que se deve saber, tudo aquilo que o conhecimento humano pode adquirir, e tudo aquilo que vale verdadeiramente conhecer e saber, resume-se a dois conhecimentos: o conhecimento de Deus e o conhecimento do ser humano. Profundo isso que eu falei, né? Mas não fui eu que falei, não. Foi João Calvino. Foi João Calvino que disse isso. Todo conhecimento que se deve ter, de todo conhecimento que importa, dois são os fundamentais: o conhecimento de Deus e o conhecimento do ser humano. Quem partir do conhecimento de Deus vai chegar ao conhecimento do ser humano, diz ele. E quem fizer o seu estudo e o seu conhecimento a respeito do ser humano vai chegar a Deus. Então, tanto faz de onde se partir nestes dois conhecimentos, um conhecimento leva ao outro. O conhecimento de Deus leva ao conhecimento do homem. O conhecimento do homem leva ao conhecimento de Deus. Pois esse texto, justamente este hino da igreja, entremeado de expressões de São João, fala tudo a respeito de Deus e tudo a respeito do ser humano. Ele é denso de teologia justamente por isso, porque ele diz tudo sobre Deus e homem. E lá onde Deus e homem se encontram, Deus e homem se encontram em Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vemos nele a glória de Deus. É isso. A primeira coisa do Natal não é o arfar do burrinho ou a dureza pobre do coxo. Não é não haver lugar para eles na hospedaria dos homens. Não é a pobreza indigente do presépio, nem o brilho da estrela, nem a visita da escória. Os pastores eram a escória. Não é. Primeira coisa maravilhosa da mensagem do Natal é isto: é que Deus veio ao nosso encontro e nós o podemos encontrar no rosto humano de Jesus Cristo. Deus pode ser encontrado no humano. Que coisa esquisita! Encontrar Deus no ser humano? Como? Como pode Deus tornar-se fraco? Ora, o ser humano é fraco, Deus é todo poderoso, como pode? E pode aquele que é tornar-se? Como é que aquele que é eterno e imutável torna-se? Existe em Deus vir a ser? Deus é. Ele tornou-se fraco, vulnerável, sujeito à perseguição e ao assassinato. E morreu. Deus morre? É isso. A primeira mensagem do Natal é essa aqui. É que Deus assumiu a nossa natureza humana. Ele assumiu aquilo tudo que nós somos. Ele assumiu as nossas dores e as nossas angústias. É isso. A mensagem do Natal é a mensagem da solidariedade divina. É que Deus resolveu ser solidário. E num mundo onde as pessoas sofrem, né? Muito. Às vezes, sem saber o motivo da sua dor, como se a gente estivesse naquela história do Kafka, o processo, que o sujeito está sendo condenado, ele pergunta toda hora, mas por quê? E não tem resposta. Ao contrário, disse para ele assim, você sabe. Você sabe. Pois é, num mundo assim, a solidariedade divina é, em primeiro lugar, misericórdia. Misericórdia. A solidariedade divina é a demonstração da sua misericórdia. Um Deus distante, apático, alheio, separado do mundo. É, na verdade, um Deus incapaz de amar. É um tirano frio, isolado, terrível e, por vezes, frívolo. A encarnação é isto, é solidariedade. Deus resolveu ser solidário conosco. A solidariedade de Deus é misericórdia e amor. Por isso Deus nos amou. Também nós. Se nós não tivermos coragem de nos aproximarmos da dor, se nós não tivermos coragem de nos convencermos e de nos envolvermos, ou até mesmo de nos comovermos com o inferno dos outros, nós não entenderemos o Deus de Jesus Cristo ou o Deus que está na face e no rosto de Jesus Cristo. É um Deus que se comoveu conosco. E aí ele veio ao nosso encontro e assumiu o nosso lugar. Bom, se Deus então assumiu o humano, se ele se revela no humano, o lugar de maior revelação de Deus é a fraqueza. Onde Deus se revela? Na fraqueza. Causou e causa espanto desde sempre, até no próprio cristianismo, esta história da humanidade de Deus em Jesus Cristo. Tanto que por vezes eu tenho dito para as pessoas assim, mas olha, Jesus Cristo também sofreu injustiça. Ah, mas ele era Deus. É a primeira coisa que me dizem. Como se isso fosse uma salvaguarda qualquer para a dor. Como se a dor de Jesus fosse um fingimento. Como a sua paixão fosse um disfarce, um logro divino. Não é. É isso. Espantosamente, Deus assumiu a nossa humanidade. Espera-se de um Deus que ele seja forte e poderoso. É isso que se espera de um Deus. Que ele seja forte, poderoso, imparcial, que demonstra esse seu poder no exercício da sua justiça e da sua imparcialidade. Pois o Deus de Jesus Cristo é fraco e parcial. Parcial. Assumiu o lugar dos fracos. Fracos. Parcial. As forças quase sempre produzem vítimas. Quase sempre. Vou repetir. A força quase sempre produz vítimas. Tinha um poeta que eu gostava quando era garoto, que ele dizia o seguinte, Essa é a terceira poesia que eu sei. Eu sei três poesias. Quando eu não tinha o olhar lacrimoso que eu hoje trago e tenho, quando eu adoçava minha boca e o meu pranto no bagaço de cana do engenho, eu era alegre como um rio, como um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio a força, e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. É isso, a força sempre faz mal. Esse é o problema da força. É que ela quase sempre produz vítimas. O amor é diferente. Ele não produz vítimas. A palavra pode parecer fraca diante da força, mas ela é capaz de produzir fé, esperança, amor e vontade de viver. É por isso que quando o Novo Testamento quis arrumar um hino para falar de Jesus Cristo, falou que ele era a palavra, não a força. Porque a palavra é capaz de mudar a realidade das coisas. Deus veio revelar-se no humano, na fraqueza, porque ele é, uma mensagem do Natal, uma mensagem da encarnação. Encarnação. Mas o engraçado é que encarnação não é identificação. Vou explicar. Ele encarnou em Cristo. Não é que Deus tenha renunciado à sua identidade. O verbo permanece o verbo de Deus, o verbo criador, o verbo eterno. Não muda. Ele permanece tudo aquilo que ele é. Deus não muda. A diferença deve ser respeitada. O homem não é Deus. Eu vou repetir. A diferença deve ser respeitada. O homem não é Deus. Não se pode esperar do ser humano que ele seja perfeito, justo e correto como Deus o é. Nunca. Somente Jesus Cristo foi assim. Verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Ele se solidariza, mas nem por isso deixou de ser diferente. Jesus Cristo é diferente de nós. E tem o desejo de se solidarizar conosco. E é desse desejo que nasce o hino de glória a Deus aí. Vimos a sua glória. Glória divina no seu rosto humano. Esse texto é evangelho. Sabe o que é o evangelho? Nós acabamos de ler Isaías 57. Evangelho é aquela notícia boa do que Deus resolveu fazer por nós. É por isso que é bonito em cima do monte os pés dos que anunciam as boas novas. Por quê? Porque ele traz notícia boa. Aí é um pé formoso, bonito de ver chegar. É por isso que o texto exige de nós, como evangelho, uma coisinha fundamental, sem a qual a gente não vai entender nunca esse negócio do Deus homem: fé. Evangelho exige fé, cobra isso da gente. É por isso que o texto exige de nós fé. Ou seja, sem fé, nós não podemos chegar à verdade do texto a respeito de Jesus Cristo, porque sem fé é impossível entender, compreender, encontrar a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Existe uma relação entre entendimento, fé e palavra de Deus. Uma relação direta. E essa relação direta é através da fé. Só quem crer no Deus menino é que vai poder vê-lo, compreendê-lo e encontrá-lo. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse dia de Natal e nos dê esta fé maravilhosa, capaz de contemplar e ver o Deus criança, o Deus menino. Amém.